celular de mãos vazias. Eu protogo o inimigo arriscando sua vida. Deus vai te capacitar. Você vai entrar na luta com a vitória garantida. Deus não vai deixar você sozinho nesta luta. Ele já traçou um plano que ninguém mais te segura. O plano que Deus tem contigo foi escrito lá na glória. Uma vitória calorosa ele planejou. O inesperado vai acontecer quando você aparecer. Recalcada, revestida pra você lutar. Você está numa cabine de blindagem, não está exposto ao vento que a chover pode molhar. Você está bem protegido e a seta do inimigo Deus já destruiu no ar por você. Deus vai mostrar para o inimigo que ele pode, que ele faz, que ele comanda. Não está exposto ao vento que a chover pode molhar. Você está bem.